era Miguel. Morava humilde na casinha da fazenda, temente a Deus, companheiro de trabalho. Seu testemunho era santo e verdadeiro. O seu patrão, fazendeiro muito rico, em seu cavalo encontrou-se com Miguel. Miguel falou: meu patrão, tome cuidado. Sonhei que esta noite morria o homem mais rico do vale. E o fazendeiro deu meia volta, chegou no casarão e ficou preocupado. Ele sabia quem era o Miguel, um crente fiel que conhecia Deus. O fazendeiro chamou vários doutores, foi para casa esperar a morte chegar. E o capataz tomou conta da fazenda, e o fazendeiro tentando ignorar. Amanheceu, nada tinha acontecido, e o fazendeiro com saúde apareceu. Logo a notícia foi chegando na varanda, o tumulto foi tão grande, pois o Miguel faleceu. Melhor que tudo é ter nada e ter tudo. Você pode não ter nada, mas ter tudo com Jesus. E o fazendeiro pensou que era rico, mas Miguel era mais rico, pois estava com Jesus. Melhor que tudo é ter nada e ter tudo. Você pode não ter nada, mas ter tudo com Jesus. E o fazendeiro pensou que era rico, mas Miguel era mais rico, pois estava com Jesus.